te deixar este mundo ir embora. Eu quero estar com Jesus e seus anjos na glória. No mundo de tantas incertezas, mas Cristo me deu a vitória. Eu quero encontrá-lo nas nuvens e ver sua glória. Ao céu, aleluia, eu vou subir, eu vou para o céu, aleluia, eu vou subir, eu vou para o céu, aleluia. Parece não ter fim a estrada, tão longa é minha caminhada. Mas eu vou seguindo o rumo que Cristo traçou. Às vezes me sinto abatido, mas sempre lutando eu vou. Em breve receberei na glória de Deus a coroa. Eu vou subir, eu vou para o céu, aleluia. Eu vou subir, eu vou para o céu, aleluia. Eu vou subir. Ao céu, aleluia, eu vou subir, eu vou para o céu. Os últimos acontecimentos, a Bíblia está se cumprindo. Parece que o tempo da graça está chegando ao fim. Mas em mim existe uma esperança. Devo olhar para cima. Em breve ao encontro dos salvos, Cristo seja bem-vindo. Eu vou subir, eu vou para o céu, aleluia, eu vou subir, eu vou para o céu.